Salvador, bom dia, o gol 1865. Gol 1865, bom dia, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 1-1 nós. Abaixado e checado, autorizado o pouso da 1-0, o gol 1865. No solo 39, libere via Fox, taxiando, me escuta via Alfa Juliette, portão 08. Fox Trot, Alfa Juliette 8, na sua escuta, gol 2, né? Alfa Tango Tango, prossiga. Gente, Alfa Tango Tango, a melhor intenção seria para eu seguir inicialmente sair da árvore ou para eu seguir na moça? Afirmo, autorizado então para a Petrolina, nível 100, decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil da saída Momo, após Momo direto destino em coordenação com controle em 120, decimal 8, e acione 5102, Alfa Tantan. Alfa Tango Tango, correto. Reporte quando pronto para acionar na Baeté. de Alpha Kilo X-Ray. Alpha Yankee X-Ray, pode ir. Eu sigo Alpha Yankee X-Ray. Autorizado, estamos para ingresso no pátio 1 no Alpha Yankee X-Ray. Confiante X-ray autorizado, chamei ao término. Confiante X-ray, errei. Como é o término do rebote? Versículo 7, identifique, desça para 4 metros na chegada a ponto, faz o chão 019. Entende? Gente, bom dia. 9001, identifique. Mantém nível de voo no 70. Chegada à posição Mari. Chegada a Mari, chame ideal de descida. Mantém nível de voo 050. Autorizado para o Galeão, nível 360, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, voa direto Irume, após conforme plano de voo. Controle 120.8, transponder 5110. Obrigado. 153, correto, portão 2, chama o trono, pushback, seu amigo. ...9001, reduta para 200 nós, sequenciamento número 2, 1019. Copioso. Copioso, 9001. Agora entendi, prossiga. Sam 3517, desça e mantenha 2000 pés livre, ILS 1019, acuse no localizador. Cancelado restrição de velocidade na posição pelo porte estabilizado. Entendi, a transmissão chegou clareza 2. 2, meu ponto com 1019, está liberando a Para o táxi, chame a torre 1295, filamento autorizado, Alfa Tom. 9001, desça aí, mantenha 2000 pés. Cruze no localizador, redução para 1709-2019. Mais ainda, então, a 9001 é quanto autorizado? Tem alguma restrição em função da performance da aeronave, chegar sujo ou algo parecido? Negativo, já está fazendo. Tem 5 no 7, chame a torre em 1 no 8, decimal 9-5. Eu estou ao time de 2019, no 0 no 9. São 3597, tráfego avançado, voos autorizado, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 14 nós. Sim, autorizado, pouso, pista no 0, 3597. Papá, papá, você tá montando agora as instruções de táxi. Salvador, bom dia, aqui é o Azul, Alfa e Curiosa. Prossiga. Prossiga, Azul, Alfa e Curiosa. Azul, Alfa e Curiosa, pede autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa e Curiosa. Ok, autorizado, reporte ingresso no pátio principal. Tango, tango autorizado, o táxi, chame no ponto de espera da papá. Chame a torre no noite, decimal 95. Estabilizado, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, azul, 9-1, final da 10. Okay, look at my Rodando a sequência, o azul 9001. Alfa Tango autorizado, azul, Quebec, Mike Lima, chame na Lima. Tan 35, nós saímos do solo no meio direito, distante 3440, controle solo no 2019. Ó, só de 2019, obrigado. Azul 9001, na guarda, pista livre. Azul 9001, no tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 139. Sempre boas, Azul 9001. Estava aberta nessa permissão? Afirmo, acho que era do tráfego da TAM que acabou de pousar. Ah, sim. Parando o táxi, por 3, artigo 3, segue via Indy Alpha no ponte Imperador 0, Torre 1, 1895, QNH 1099. 099, Alpha, Alfa Croiótica, mantenha a posição do pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal. A do Alfa Croiótica, mantenha a posição no pátio 3. Aguarde cobre para Brasília, prepare e saída a bordo. A bordo, obrigado. Tango, prossegue via parte principal. Taxi Índia e Alfa, no ponte Imperador 10, Torre 1, 1895, QNH 1099. 0. Após a aeronave de pequeno porte, foi autorizado ingresso Juliette, portão 06. Antes da Juliette, o TAM 3597. Mete, após o passageiro aeronave de pequeno porte, foi autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Como que a mesma está prosseguindo para a ponte de espera da 10. Sim, se após a aeronave de pequeno porte, segue para o 06-3597. No salão 20, livrar direito, taxi, controle solo no 21-19. Bom dia, 9001, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 30 graus, 129. Decolagem. estacionamento, Chané 6211, posição número 5. E 5 aguarde, 6211. Aguardando. Azul 9001, Juliette, portão 08. Decolaram 22, controle sobre a 1, 22, decimal 8. 08, antes da Juliette, o Azul 9001, a Israel informou que portanto o senhor é prosseguir, encontra-se ocupado no momento, agora a distância, 9001. Ael, vigilância 360. Autoriza a lenda, senhor. Quanto tempo precisa da chegada, tanto da saída, são 3153. Na 629. Aguarde no 05. Aguarde instante, estimado de 2 minutos. Positivo, aguardando. Azul Alfa Trueiosk, autorizado ingresso no 43 para a posição 03. Azul Alfa Trueiosk, autorizado até a posição 03. Tomando 629, vai aguardar 9 rebotes. Comadiva, fica a mesma passagem da guarda? Por equipe de solo, que está autorizado para o SBEC 5, chame para o táxi. Após o azul que está atrapalhando, passando a retaguarda, chama o táxi. Você não é 629, para não sair muito atrasado, poderia passar na frente do azul que está sendo tratorado? Não tem condições porque o pushback do senhor irá ingressar no parte 3, o mesmo já está saindo do parte 3. Assim que o mesmo liberar a retaguarda, está autorizado. Rapidinho. Positivo. É, só para a gente realizar um pouco mais de atenção. Tá, ok, obrigado. Tango Tango, decolado aos 24, controle 120, decimal 8. 208, Alfa Tango Tango. 865, copia. Comando Brasília, 360 no nível autorizado, via 3117, decolado ao 10. Primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, 1208, controle, acione 5120. 360 é o nível aprovado, decolando da 190, primeira curva será à direita, na Arbore, né, intercepta pelo 197, o controle 1208 e o transponder 5120, ou 1860. Correto, chame para o pushback, acionamento. Camarada. Solo no motor Montio, Chanel 6225, informação Fox Trot, 360 brasileiro. Chané 6225, Salvador Brasília, 380 autorizado, via ambas do 1-7. Decolando 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-2-0-8, controle, 5-1-2-3, o transponder. 2-0-3-2-0 para Brasília, via ambas do 1-7, decolando 1-0, primeira curva à direita, Arbor, Elefa. 1-2-0-8, 5-1-2-3, o transponder, o Chané 6225. Correndo para o pushback, acionamento. Salvador, Azul Alfa de Curiosos, Palma 762, bom dia. Bom dia. Fala 001, informo que o Bonet já está ciente, na espera do senhor, da Juliette, informando que já, a Evrela já informou que a esperar a liberação do botão 48, assim que o senhor ingressar. O Azul 9001. Celé 621, segue via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1019. Voo 963-04, está autorizado o pushback, chame para o táxi, 1963. 963 autorizado, chama para o táxi. Amador, Chené 6225, solicita pushback acionamento na ponte 7. Teste autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 6225. Oceané 6211, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 4, 0 graus, 9 graus. Já 1-8-0-7-3-1-5-3. 7-3-1-5-3, chame Recife em 1-2-5-1. Bom, obrigado por você. Sané 6211, decolada 31 no controle Salvador 120, décima 8. 108, bom dia. Controle, bom dia, Sané 6211. 6211, contato no radar. é 0 via da EL. Poderia voar direto da EL, Letra? Mantenha o perfil 62, mano. Mantenha o perfil. Taxi 963, com 3 horas e 40, Campinas, alternado com POV de 1977. 963, segue taxi via Índia e Alfa, no ponte para dar 10, torre 1-1895, QNH 1-0-1-0-2-0, vamos ver. 963, segue Índia e Alfa, ponto de espera da 10-1895, Romeu e 20. Na Pós Avião, ingresso Juliette, portão 4. 285, segue a aeronave da Gol Engine Alpha no ponto esperando 10, torre 1-1895, TNH 1020, bom voo. Segue a aeronave da Gol, ponto esperando 10, via Engine, ponto esperando 10895, 1026-225. Uno 963, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 109. Decola no zero, bola 963.